Amor Rios, falando aos corações, apaixonado, só recordações. Portal do Arrocha. Na noite passada vi você discutindo com seu namorado, parecia infeliz. Você olhava pra mim querendo fugir. Então diz pra esse cara, chega agora é fim. Ele te deixa em casa todo fim de semana e sai com os amigos pra se divertir. Que você não percebe, ele tem mais de 20 mulheres porque você não vê. Mas você não entende por quê. Será que não sente pra quê? Vai se prender. Toda vez que me vê, eu quero você. Sinto falta desse amor. Ele não te merece. Não esquece, se aquece meu calor. Toda vez que me vê, eu quero você. Sinto falta desse amor. Ele não te merece, porque não esquece, se aquece meu calor. E você não percebe, ele tem mais de 20 mulheres, porque você não vê. Mas você não entende por quê. Será que não sente pra quê? Vai se prender. Amor Rios, falando os corações apaixonados. Só recordações. Choram as rosas. Seu perfume agora se transforma em lágrimas. Eu me sinto tão perdido. Choram as rosas. Chora minha alma. Um pássaro de asas machucadas. Os meus sonhos que procuro. Choram as rosas. Lágrimas que invadem meu coração. Lágrimas, palavras da alma. Lágrimas, a pura linguagem do amor. Choram as rosas, porque não quero estar aqui sem teu perfume. Porque já sei que te perdi, e entre outras coisas, eu choro por ti. Começou na estação. E eu peguei o ônibus e você também. E eu que não acreditava em amor à primeira vista, me surpreendi ao te ver. Tudo começou pela janela. Você me olhou pela janela. Você sorriu pra mim. E pena que você saltou. E pena que você saltou. Vou pra casa que preciso descansar. Só não sei se vou parar de pensar em você. Já são 10 para 6, 8:30 tenho que trabalhar. Na estação será que vou te encontrar? Pela janela começa a procurar. Pela janela teu sorriso e meu olhar. Te encontrei Amor e gozo é assim, assim. Te amei. Amor e gozo é assim. Final feliz. Amor e gozo é assim, assim. Te amei. Amor e gozo é assim. Final feliz.